canta pagode, eu tirei patente. Meu peito é bom e eu sou competente. Eu não tomo toddy nem ovo quente. Morra meu passado, viva o presente. O meu futuro está pela frente. O meu pagode pra mim não mente. Covarde, morre os valentes. O cachorro brabo está na corrente. O amor ingrato é que mata a gente. Mulher faladeira tem meus parentes. O marido dela é tão decente, mas a danada é uma serpente. Paulista trabalha, São Paulo anda, São Paulo cresce por toda a banda, o mineiro tem o ouro que manda. O povo gaúcho é de opinião, tem gente que foge da oposição, mas a gauchada não foge não. Norte é inteligente, o Rui Barbosa deixou semente, o povo baiano orgulhoso sente. O paranaense é bom no batente, nosso Brasil tem bom presidente, nós no pagode é linha de frente.